rádio no ar quando chego, 88.1 FM ou pela internet. Olá, chegamos a mais um Pelos Olhos e Ouvidos aqui na Rádio Aconchego 88.1 FM. Hoje já tivemos pela manhã no Pátio de São Pedro, no Bar do Poeta, onde está acontecendo o lançamento do livreto, que é uma coletânea de vários poetas, chamado Prosa e Poesia no Pátio. E tem aí a direção de Joel Marcos. Assim que aqui a gente acabar o programa, eu vou retornar lá para ver o que ainda está rolando. Mas hoje nossa conversa vai ser com Evandro Negro Bento, que vai falar sobre os seus dois discos, principalmente o segundo, o Inefável. A gente vai conversar nessa tarde de hoje sobre a caminhada dele com a música, as gravações dos discos, o que ele anda fazendo, como ele se entende com o meio musical no Recife e também o meio poético. E para começar muito bem essa tarde, nós vamos de Alceu Valença. Thank you. sede, de corpo inteiro um berro d'água tantas vezes. Sonhamos água, sonho de peixe. Sonhamos água, sonho de peixe. Sonhamos água, sonho de peixe. Então, aqui no Pelos Olhos e Ouvidos, vamos começar o bate-papo com Evandro Nego Bento. E seja bem-vindo, Evandro, aqui à Rádio Aconchego, ao Pelos Olhos e Ouvidos. Fique à vontade. E como você gostou do ambiente, acho que vai ser bastante agradável a tarde de hoje com o nosso papo. Mas diga lá, Evandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aconchego. É um prazer enorme estar aqui, né? Podendo apresentar um pouco da minha história, do meu trabalho. Então, Evandro, como é que começou a sua trajetória musical no Recife? A trajetória musical começou no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, quando a pessoa queria mostrar o seu trabalho, né? Principalmente o pessoal autoral, tinha a oportunidade era através de festivais de música. Esse que era o movimento, o grande movimento da cidade. Já tinha, como vocês sabem, né? Como apareceu nos anos 60, as grandes emissoras de televisões brasileiras é que apresentava, né? A gente começou a ver aqueles, os medalhões, hoje que são medalhões, né? O Chico, Milton, Gilberto Gil, essa turma toda. Depois, no meio dos anos 70, apareceu também, a Rede Globo começou também a lançar alguns festivais, como Abertura, a TV Manchete também, né? Aí começou a aparecer outros artistas, Tamar Assunção, Arrigo Barnabé, Luiz Melodia, Jorge Maltner também apareceu nesses festivais. Então o festival é quem abria a porta para os artistas. E aqui na cidade, quem abria geralmente eram as escolas, os cursinhos, né? Eu, por exemplo, estudei na Escola Técnica Federal de Pernambuco, e ela tinha uma história, durou muitos anos, não sei nem se ainda existe lá, né? Porque agora é o IFPE, que era justamente Festival das Escolas Técnicas. Então, como eu estava lá, eu comecei a participar, né? Aí, em 1980, eu consegui tirar quarto lugar com a música chamada Marionete, na época. Em 81, tirei primeiro. E por aí, depois comecei a fazer os shows onde aparecia. Foi aí onde começou a minha trajetória. Foi através de festivais de música que havia na cidade. E o seu primeiro festival, você lembra de onde foi e qual foi o repertório que você tocou? É como eu digo, foi a primeira festival que eu participei foi em 1980, na Escola Técnica Federal de Pernambuco, né? Inclusive eu tirei sexto lugar, como eu falei. Aí no outro ano participei novamente, e dessa vez inclusive eu nem cantei. Foi uma pessoa que interpretou. E representou, né? Representou, e a gente conseguiu tirar o primeiro lugar, né? E por aí. Só para. Eu não convivi nessa época, mas era apresentação de uma. Nesses festivais era apresentação de uma música ou apresentava um repertório? Não, só uma música, né? Você tinha colocação, primeiro, segundo, terceiro. Apresentações. Muitas pessoas participavam, né? Era uma competição, né? Você recebia, quem entrava primeiro recebia um prêmio, né? Recebia um... Não era dinheiro, era prêmio, era um violão, alguma coisa assim. Mas era muito bom. Muito bom. E por onde você circulava? Com quem você andava para fazer música, para tocar nos espaços fora os festivais? Então, a gente, como eu estou dizendo, lá na própria, onde a gente participava, tinha vários artistas, né? Mas assim, muito, uma coisa às vezes muito despretensiosa, né? Ninguém, o pessoal participava porque gostava de fazer música, mas eu acho que a grande maioria não pensava em viver disso, viver. Muita gente estava se formando para ser técnicos, a gente estava se formando não para ser músico, né? Então, mas eu continuei fazendo, né? E aí daí a gente começou aos locais onde se concentrava, né? Começava a assistir gente que também gostava de música, de, como eu falei para vocês, tinha outros colégios, assim, né? Os cursinhos, 2001, Radier, na cidade, e que fazia, e outras pessoas também estudavam lá naquela época, começavam a aparecer, não é? Então, daí, aí, você começava a procurar os espaços onde você poderia apresentar esse trabalho. Então, naquela época, tinha, por exemplo, Festival de Inverno da Católica, né? Que todo, geralmente era no mês de julho, eu acho, né? Aí muita gente se inscrevia, mas aí você ia fazer uma amostra do seu trabalho, né? Aí tinha vários artistas que participavam, como também abriu também o Festival da Fundagem, que também era outro, Festival da Fundagem, que a pessoa, cada artista chegava, fazia um show, né? E também, às vezes, também eles promoviam. Depois do show, com o pessoal que fez o show, eles promoviam depois um concurso, né? E os melhores eles produziam um LP. Quem ganhava fazia uma faixa. Inclusive, eu cheguei até a ganhar. Eu acho que o meu foi. Eu acho que foi o último festival que houve Fundagem. Qual ano? Eu acho que foi em 88 já. Isso já foi em 88. Né? Apesar que eu já fazia antes, mas eu participei desse. Mas foi o único que não foi gravado. Inclusive, o LP. Eu exatamente, o seu último festival. Eu acho que não sei o que foi que aconteceu. Acho que faltou verba, não sei. Mas ainda eu consegui gravar a música, mas na hora do lançamento não saiu. E qual o circuito, assim, de artistas que circulava na cidade, a recepção também do público? Aqui, os artistas, né? Só quem ia mais aos shows eram os próprios artistas. Isso aí eu vejo até alguns artistas famosos que moraram em alguma cidade, até fora aqui do Brasil, que dizia que quem ia para o show era o pessoal, principalmente porque o pessoal estava acostumado a ir a show de pessoas já que eram. Já tinham carreira firmada. O pessoal já era conhecido. Mas para quem não era conhecido, quem ia assistir o show era as próprias pessoas que faziam música, não é? Então era uma coisa muito interessante. Hoje eu acho que continua bem parecido, viu? Quando a gente vai no encontro de poetas ou no encontro de músicos, geralmente, assim, apesar da mas geralmente se concentra mais pessoas que também faz música, que faz arte. Então, nessa época dos festivais, os estudantes não iam a esses eventos? Porque o evento era estudantil, né? Era mais da. Aí só o pessoal que ia ali para o pessoal mais das escolas, como eu estou falando, né? Onde quem estudava ali é quem. Mas eu me lembro que uma vez, aí às vezes, por exemplo, eu levava uns convidados. Eu me lembro que uma vez eu levei o grupo Raízes para se apresentar, que lá na escola técnica, né? Aí a turma chegou lá falando comigo, e quem era o pessoal? Era uma banda que tocava Ivano, Valdir, Ramon, como é? Marrom Brasileiro, que era o vocal, essa coisa do grupo Raízes. Aí sempre a gente convidava uma pessoa assim para poder também fazer um show, porque também não deixava de também ser um espaço para poder as pessoas terem uma oportunidade de se apresentar. E a música era vinculada em algum lugar? Porque aquele festival tinha um disco, a música era vinculada na rádio? Disco era um sonho, né? Para você gravar, hoje em dia você a tecnologia ajuda, mas para você gravar era muito difícil. Eu não me lembro naquela época quem gravou, tá entendendo? Não teve quem, ninguém. Quem participava dos festivais. A não ser como eu falei, por exemplo, na época lá onde na escola, o pessoal, a gente não gravava, ganhava um prêmio, como eu falei, um violão, uma viola, uma flauta, sei lá. Não tinha nem, geralmente não tinha nem essa questão de grana também, sabe? Era premiado assim, um troféu, um troféu. Mas como já o Festival da Fundagem, como eu falei, o pessoal que ganhava o festival, né, vamos dizer, os 10, 11, 12 primeiros, eu não me lembro, colocados, aí eles faziam um LP, né? Mas para gravar era muito difícil, era muito caro. Inclusive eu consegui gravar em 91, com muito sacrifício. Aí eu já trabalhava noutra área, né, porque eu tinha que sobreviver, porque para sobreviver de música é uma coisa. Sobreviver de música não, sobreviver de arte. No Recife, né? É, qualquer parte do mundo, viu, velho? Eu acredito que são poucos ainda que conseguem sobreviver de arte. São muitos artistas aí, excelentes artistas, excelentes poetas. Poesia também é mais difícil ainda, eu acho que é muito mais. Você que é poeta. É verdade. Tem muito mais dificuldade. Circulamos pelos sarais e recitais do Recife, né? O que você acha que mudou? Você falou aí da mudança. Hoje é fácil de gravar um disco. Hoje é muito mais, né? Hoje em dia você em casa tiver um computador, você instalar um programa de gravação, você coloca uma mesinha e consegue gravar. Fora o que tem dentro mesmo, eletrônica, você pode botar bateria eletrônica, baixar tudo isso. Você com um violão você pode colocar o som do baixo. Pode colocar o som de você quiser colocar um instrumento de sopro, aí faz trocar o timbre, ele só faz a melodia e de repente ele diz, eu quero um timbre de sax, de trombone, de tudo. Hoje está muito melhor para se fazer. Né? E aí, como é que foi a gravação desse primeiro disco? O primeiro foi o Globulus Blues, que eu fiz em 91, né? Que era para um LP, inclusive. Era para um LP. Então eu consegui gravar a fita, mas não consegui lançar o LP. Mas teve uma coisa interessante, que nesse ano de 91, início dos anos 90, as coisas estavam passando de analógico para digital. Aí o Corona, que era o rapaz que trabalhava lá, foi lá na Somax, né, que era um dos melhores estúdios, que a Somax era o mesmo estúdio que produzia a Rosenblit, que era uma gravadora, né, e eu consegui gravar lá. Então, o Corona chegou e disse, Evandro, ó, porque a gente gravava num tape, né, daquele de fita, né, fita cassete. Sim. Aí disse assim, aproveita e passa, grava logo aqui nessa, compra uma fita DAT, que a gente já está aqui fazendo, tu passa de analógico para digital, porque agora tá, tu sabe, né, tá saindo essa coisa de vinil, tá se acabando, vai chegar o CD. Então, eu cheguei aí, gravei essa data, foi a minha sorte, né, de eu ter esse trabalho. Aí não consegui gravar o LP, só que em 95 começou a aparecer aquelas lojas de equipamentos digital, gráfica laser, não sei o quê. Aí eu estava fazendo, uma vez eu entrei numa gráfica laser, aí o cara disse, rapaz, por que tu já não passa esse trabalho para um CD? Aí pronto, eu passei para o CD e comecei reproduzindo. Também fazia capa também lá, né? Um amigo meu fez uma capa e foi assim que consegui fazer, lançar esse primeiro CD. Já tem uns 2.000 cópias por aí espalhado pelo mundo. E você conseguiu fazer, além da gravação, conseguiu fazer um show de estreia? Nunca. Nunca divulgou esse show, o disco como um show? Não, nunca fiz. É interessante que isso, né? E durante, na minha trajetória dos anos 80, né, dos anos 70 para os anos 80, eu fiz alguns shows na cidade. O primeiro show que eu fiz foi, eu acho que foi em 82, foi o A Luz de Vela, né, que era uma música que eu tinha, e eu resolvi fazer. E foi no Teatro do Sesc, na época. Ficava ali no Sesc de Santo Amaro. Que ainda existe. Ainda está lá? Eu acho que existe ainda, né? Deve ter lá o Sesc Santa Bárbara, nunca mais eu fui, né? Aí depois, depois eu fiz outro lá, que tinha outro projeto, o Sesc fez um projeto também para apresentar. E muitos artistas, né, daqui da cidade fizeram show lá, né? Foi muito bom. Mas quando você fez essas apresentações, você ia acompanhado com banda ou apenas voz e violão? Não, eu ia acompanhado com um grupo. Banda, para chamar de banda, né? Assim, era uma banda, né? Assim, eu me lembro que nessa vez eu tinha um flautista chamado Júnior, tinha Ricardo, um amigo meu, que a turma chama de Ricardo Oião, que ele tocava viola, ele estava tocando uma viola. Tinha até o Manum, que é o filho de Galo Preto, sim, tocando percussão, uhum, comigo. Até o Manum, né? E tinha o Mussarela, que hoje mora na Europa, né? E quem mais? E eu no violão. E o repertório era desse primeiro disco? A grande parte do Globulus Blues desse primeiro CD. Tinha música também de amigos meus também, que eu cantava, né? Porque eu gostava, além de eu fazer muita parceria, eu também gostava de cantar música dos outros também. Ronaldo, um amigo meu que tocava, e Zé Roberto também. A gente sempre procurava também, não só meu trabalho, né? Mas também trabalho de outras pessoas também que fazia música aqui na cidade. E hoje, Evandro, como é que você vê, assim, dessa trajetória que você fez lá nos anos 80, como é que você vive da sua atividade musical, fora o trabalho? É, porque eu penso, mesmo eu tendo uma vida que não vive o tempo todo com a música, né? Como eu falei, tenho um trabalho, tenho um emprego, constituir família, essas coisas todas que as pessoas, muita gente faz, né? E para a música, mas nunca deixei, nunca abandonei. Sempre ficava criando, até hoje, né? Atualmente eu tô com uma certa dificuldade de fazer, eu sempre faço mais a música do que as letras, né? Aí atualmente eu tô pegando música dos poetas, né? Daqui da cidade, porque eu tenho muitas, sempre tô comprando livros de poesias, né, nos sarais aqui da cidade. Participando ativamente do sarau. E participando também. Aí eu aproveito que muitas poesias bonitas, e é um material, acho que muito bom para você trabalhar. Apesar que poesia, você encontrar às vezes música na poesia é complicado, não é tão fácil. Depende da métrica, depende se tem refrão, se não tem. É muito difícil, mas eu começo a cantar, porque não deixa de ser, você começa a recitar poesia como se estivesse cantando, aí termina a música aparecendo. Mas hoje você toca em algum lugar, está tocando? Nos espaços da cidade, que tem assim, hoje quem está, por exemplo, Sarau da Boa Vista, né? Uhum. Aí sempre a parte musical faço. Tem o Beco Nu, que fica lá na Mercado da Boa Vista. Tem o Caldo de Boteco. Onde aparecer, eu estou me colocando, sabe? Eu estou entrando. Estou, como é que se diz, aquela coisa dos animais que vão Demarcando território. É isso mesmo. Nesses espaços, você tem que tocar muita música conhecida, né? Mas você ainda consegue engatar no Caldo de Boteco, no Beco, não consegue engatar músicas suas? Não, eles não fazem, não exigem que você faça a música conhecida, não. Eu acho até bom. Atualmente, eu digo ao pessoal, eu digo assim, ó, atualmente eu só canto música minha. Né? E de pessoal, é difícil cantar música dos outros. Minha e de pessoal também que não conhece, né? Eu também estou tocando, também estou passando a parte que eu tenho algumas músicas instrumentais, né? Estou querendo, inclusive, o próximo trabalho que eu vou fazer, já comecei já na casa de Luiz Lourenço, um colega meu que tem um gravador digital e papapá, a gente já está começando a fazer as primeiras músicas, a montar, né? Eu estou trabalhando mais instrumental atualmente. Só violão? Não, violão e outros, vai colocando os outros instrumentos, você vai aí bota o violão, aí depois que pega aqui, aí eu já soube que um amigo meu que toca flauta, Matheus, já foi lá para colocar uma flauta, Luiz Lourenço toca guitarra, toca viola, já foi lá, e assim vai, e a música fica lá, e as pessoas vão fazendo, depois na hora da edição a gente vai, vai fazendo os cortes, vai vendo o que é bom, o que não é, e vai aproveitando e termina fazendo. Eu acho que é assim que as coisas boas é que acontecem. Eu fiquei ainda de conhecer você tocando nesses espaços, eu vou por causa de aula, tipo, no Caldo de Boteco, por exemplo. Essas suas apresentações eu ainda não fui por horário. É e aí me surpreendeu você dizendo agora que você prima por tocar suas músicas nesses espaços. Inclusive, o Caldo de Boteco, ele gosta muito que as pessoas toquem as suas músicas. Por exemplo, Dudé é uma pessoa que toca muitas músicas assim populares, tem um repertório maravilhoso, é um dos melhores cantores que eu acho aqui nessa cidade atualmente, mas, o Dudé Levino, né, que é muito bom, mas o próprio Cajá, que é o Cajá Freire, que é o proprietário, ele disse: porra, Dudé, tu toca música, tu tem tanta música boa, pô. Ele fez com que, tanto é que ele agora tá, né, inclusive ele lançou até um CD. Sim, eu vi. Dudé, né, com música autoral, tem um trabalho autoral, e eu acho que é isso, a cidade tá começando também a se interessar, como também eu já fui lá no Terra Café, né? Também, sim, também é outro espaço. Também na Boa Vista, né? Também, né? Né? Lá tem um pessoal lá que eu conheci, né? O Juvenil, que é o grande artista também aqui dessa cidade, e também me convidou também já para uma vez participar com ele, lá no Beco Nu, que ele ia fazer lá, foi lá fazer uma parte, me convidou para apresentar. Hoje em dia também, de vez em quando, eu estou trabalhando com o Júlio Samico também, que é outro artista daqui da cidade, que todo esse pessoal toca autoral, a grande maioria, apesar que eles fazem também trabalhos de outras pessoas, né? Mas eles têm um trabalho autoral. É isso que é. Na cidade do Recife é muito compositor, muita gente fazendo música. É isso mesmo. E nos subúrbios ainda falta esses espaços, né? Que a gente possa apresentar o trabalho autoral. Mas tem também. Tem pessoas que como é que se diz? Que estão assim, né? Abrindo. Que realmente eles querem justamente isso. Existe sarau no subúrbio. Você mesmo tinha um sarau lá no. Como era o nome do bairro lá que você. Do Barro. Do Barro, é. No bairro do Barro. Exato. Né? Você chegou, fez e tem muita. Não é fácil, né? Porque às vezes o pessoal, para se deslocar para lá. O pessoal também que mora na comunidade também parece que não se interessa por essa coisa. Falta de divulgação. Hoje com as redes sociais fica até mais fácil, né? Como? Divulgar com as redes sociais fica até mais fácil. É, divulgar. Mas ainda o pessoal gosta mais da grande mídia. Exatamente. Se não tiver nesse meio, é difícil, mas tem que continuar fazendo. Então vamos para a primeira faixa do disco Inefável. Alma de Carnaval. O segundo disco. Alma de Carnaval. Algum bilhete pra se encontrar e ficar. Esse fantasma não desaparece. Preciso te ver novamente. Preciso te ver novamente, meu amor. Oh, oh, oh, oh, meu amor. Eu quero ficar com você. Paixão, amor, que desapareceu no carnaval que passou. O meu coração ainda está vazio desde o dia em que sumiu. Sem deixar recado ou algum bilhete pra se encontrar e ficar. Esse fantasma não desaparece. Preciso te ver novamente. Preciso te ver novamente, meu amor. Oh, oh, oh, oh, meu amor. Eu quero ficar com você. Fabricava poesia, era uma máquina que trabalhava por 24 horas. O seu coração industrial fabricava poesia, era uma máquina que trabalhava por 24 horas. Nasceu no meio da fumaça, escutando o barulho, gente muita desgraça, mas tudo isso era um futuro que ele precisara pra contar sua história e a história de quem viria. Gostava da flor metálica e das cores mórbidas, amava a tristeza como se fosse a alegria. Amava a tristeza como se fosse a alegria. Fabricava poesia, era uma máquina que trabalhava por 24 horas. O seu coração industrial fabricava poesia, era uma máquina que trabalhava por 24 horas. Nasceu no meio da fumaça, escutando barulho, muito carro, muita gente, muita desgraça, mas tudo isso era o futuro que ele precisara pra contar sua história e a história de quem viria. Gostava da flor metálica e das cores mórbidas, amava a tristeza como se fosse a alegria. Amava a tristeza como se fosse a alegria. E você se iludiu, saiu as urnas pra mudar. Homem pacato é o Zé Brasil. Vive de bique, seu salário é de improviso. Vive de bique, seu salário é de improviso. Agradece a Deus pelo pão de cada dia, presença. Oxe, quem disse que não dá pra viver com esse salário? Dá demais, é dinheiro que só a porra. Dá demais. Não dá pra viver com esse, não dá pra viver com esse salário, salário. Fuma, beber, comer, fuma, beber, comer. Como eu, como eu. Oxe, quem disse que não dá pra viver com esse salário? Dá demais, é dinheiro que só a porra. Não dá pra viver com esse, não dá pra viver com esse salário, salário. Fuma, beber, comer, fuma, beber, comer. pote ouvindo. Vai dizer a grande palavra nova. Batalhar por isso, faz parte da cultura não ter compromisso. Fome de direito, nosso objetivo. Você tem um motivo pra mudar, fica parado, não vai nada resolver. Saiu as urnas novamente pra votar, fica parado, não vai nada resolver. Você tem um motivo pra mudar, fica parado, não vai nada resolver. Saiu as urnas novamente pra votar. Fica parado, não vai nada resolver. Não dá pra viver com esse. Não dá pra viver com esse. Fumar, beber, comer. Fumar, beber, comer. Como é? Como é? Substituir os Estados Unidos, a Rússia, vai dizer a grande palavra nova. É o Brasil que vai dizer isso. É o Brasil que vai dizer isso. É o Brasil que vai dizer isso. É pingo de vela acesa, é parafuso furando, é pedra na britadeira e meu cabelo enrolando. É meu cabelo enrolando. É pingo de vela acesa, é parafuso furando, é pedra na britadeira e meu cabelo enrolando. É meu cabelo enrolando. A minha mente trabalha em plena luz do meio-dia, como a condenada em plena luz do meio-dia. Não há nada que mata essa minha maneira fria de encarar a vida, além do que oferece o dia. Olha o tijolo da telha, minha cabeça tá reforma, vê se não me amola. E minha cabeça tá reforma, saia da geladeira e vê se encontro uma maneira de viver a vida. Sem reparar a vida alheia, me pôr no quarto escuro. Por isso que enxergo tudo que venha querer é ferir meu mundo. E já basta a televisão que entra no seu coração, desarrumando tudo, sem deixar perdão. Leia jornal, leia revista e vê se traz notícia desse mundo. Uma boa vida, estou com a mão na massa, construindo o meu mundo. Não chegue perto de mim com seu jogo sujo e não perturbe meu silêncio se não me conhece. Pois o meu falar até me beijo pele. E nessa embolada, quanto mais a gente embola, mais embola a gente. Mas ficamos dentro da bola. Mas ficamos dentro da bola. Mas ficamos dentro da bola. Mas ficamos dentro da bola. É pingo de vela acesa, é parafuso furando, é pedra na britadeira e meu cabelo enrolando. E meu cabelo enrolando. É pingo de vela acesa, é parafuso furando, é pedra na britadeira e meu cabelo enrolando. E meu cabelo enrolando. Meu imaginário é maquinado, é imaginário, já gritei. Noite chega no meu telhado, faz um bocado de tempo, cabeça acesa quente. Chega chegando, manda recado, toda hora é hora, agora e sempre. É noite e dia, no certo ou no acaso, minha mente trabalha, então se oriente. Ouve, escurece o olho e a vista, não tenho uma ferida, nada tenho a declarar. O meu amor, já não tenho mais seguro, vou correndo por um muro para tudo começar. Na minha aldeia não tem televisão, vou correndo em contramão em sua direção. Ô meu senhor, vou cantando na embolada, vou cantando na escada, falando do meu sertão. É pingo de vela acesa, é parafuso furando, é pedra na britadeira e meu cabelo enrolando. E meu cabelo enrolando. É pingo de vela acesa, é parafuso furando, é pedra na britadeira e meu cabelo enrolando. E meu cabelo enrolando. maquinado, é imaginário. E já criei noite chegar no meu telhado. Faz um bocado de tempo, cabeça acesa quente. Chega chegando, manda recado. Toda hora é hora, agora e sempre. É noite e dia, no certo ou acaso. Minha mente trabalha, então se oriente. É pingo de vela acesa, é parafuso furando. É pedra da britadeira e meu cabelo enrolando. E meu cabelo enrolando. É bico de vela acesa, é parafuso furando, é pedra da brincadeira e meu cabelo enrolando. E meu cabelo enrolando. É bico de vela acesa, é parafuso furando, é pedra da brincadeira e meu cabelo enrolando. E meu cabelo enrolando. É bico de vela acesa, é parafuso furando, é pedra da brincadeira e meu cabelo enrolando. E meu cabelo enrolando. Reciclar é uma iniciativa para o bem-estar coletivo. Se as pessoas não se conscientizarem, a cidade vai virar um caos. Pensando nisso, a Fundacentro já faz coleta seletiva instituída pelo governo federal. Fazendo bem passar por aqui. Nós somos os coletores da coleta seletiva. E viemos falar para vocês reciclarem. A gente tá com fome. Não custa nada e vocês ainda ficam bem na fita. Se você fica em dúvida toda vez que olha os cestos de reciclagem, não tem problema, a gente te ajuda. O azul? Jornais, revistas, listas telefônicas e tudo que for de papel. Já para o amarelo, os metais. Tampinhas de garrafa, pregos, latinhas de refrigerante. No verde, frasco de remédios, cacos e copos de vidro. E para o vermelho, as garrafas PET, sacos, sacolas e embalagens de plástico. E baterias e pilhas? Esse é meu. E o orgânico é meu. É um esforço a mais que faz a diferença. E beneficia muita gente. Nada de preguiça, hein? É simples, é só acostumar. Pratique no trabalho, pratique em casa. Faz bem pra todos, faz bem pra você. O que para uns é lixo, para outros é oportunidade. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Aqui de volta para o segundo bloco. E vamos falar agora, Evandro, do processo, como você fez os dois discos, as composições, as gravações, as dificuldades e também as coisas boas das histórias de compor e gravar um disco, né? Mas fala lá como é que foi o primeiro disco, como é que foi a gravação, como foi feita as composições. As composições vieram muito antes, né? Como eu disse, eu vim gravar, preparar a fita, né? Em 91, vim gravar em 91. Então, desde do final dos anos 70, a primeira música que eu acho que eu não tinha feito, Marionete, é que eu falei que eu tinha ganho, que eu tinha participado de um festival, mas não ganhei, mas em 79 eu tinha feito a primeira música, eu acho que foi Consciência Negra. Que 79 foi um ano muito interessante para todos nós, eu acho, aqui, por todo o povo brasileiro, né? Porque a gente, em 78, a gente revivia sobre o regime militar, né? Ninguém poderia se manifestar como movimento social, né? Movimento, né, para reivindicar algumas coisas. Então, tinha sido criado o movimento também, o movimento negro unificado, né? Também estava. Apareceu em 79. Então foi a primeira música que eu fiz, foi Consciência Negra, falando a questão da. Que você era um ativista do movimento. É, eu fiz parte da lá também, né? Do movimento. A gente, logo no início, né? Tinha. Eu e outras. Muitas pessoas. Então, eu fiz essa música com essa temática. Depois eu já fiz outra coisa, veio Pra Nunca Mais Morrer, também uma música minha, com parceria de Roberto Cunha, um amigo meu que mora no Rio. Aí tinha também A Luz de Vela, que é uma música minha e de Chico Nazianzeno, grande compositor Chico Nazianzeno, né, que também era para estar tocando no, nos espaços aí. Hoje ele é professor de música, ensina no Centro de Educação Musical de Olinda e também trabalha num colégio chamado Jonas Taurino, que é do estado, e ele também faz. Então, todo esse até 91 e também, né, depois de outros processos, vim fazendo, tem uma música minha e do Erickson Luna também, chamada, também é no primeiro disco. É, no primeiro disco, Zero, e por aí vai, né? Tommy de Oliveira também, que é grande parte é parceria, um outro colega que não mora mais aqui, inclusive nunca mais ouvi, deve estar lá pelo, parece que está morando no Rio. Então, fui fazendo, agora também, como é que eu ia fazer, porque para produzir um LP era muita grana, né? Então eu tive que sair tentando como se fosse um livro de ouro. Sabe o que é livro de ouro? A gente fica pedindo, pessoa assina, é uma contribuição, né? Ah, sim. Tá entendendo? Uma arrecadação. Hoje, uma coisa muito parecida, que na internet tem a vaquinha e tem uma série de sites. Aqui em Pernambuco tem um chamado Pague Pra Ver. Você leva o seu projeto, as pessoas fazem um vídeo e aí coloca lá à disposição a contribuição com a sua conta corrente e as pessoas vão depositando para um disco, por exemplo. Quando a gente grava um disco, a pessoa que contribuiu na internet, quando você termina o processo de gravação, ele pronto, você envia o disco para a pessoa. Hoje o livro de ouro virou isso. É, o livro de ouro. Então, quando a gente chega, mas mesmo assim eu consegui arrecadar, eu consegui comprar 50 horas de... Foi 50 horas? Foi, eu acho que foi 50 horas de estúdio, né? Isso pode parecer muito, mas é muito pouco para você produzir um CD, tá? Mas eu consegui, aí consegui com esse dinheiro também. A gente marcava, procurei uma banda, né? Tinha até músicos que hoje em dia são conhecidos, né, aqui na cidade, como Ivan do Espírito Santo, participou desse disco, dessa gravação, que é um grande saxofonista, né, que hoje trabalha na Orquestra Contemporânea do... De Olinda? De Olinda. Sim. Ivan, e Ivan também, hoje ele também trabalha ele é regente da banda marcial da aeronáutica, né? Ele é um grande músico, um dos melhores que eu já vi. Aí tem Areia também, que a turma chama Júnior Areia, que é também um grande baixista, também participou. Naquela época ele era bem novinho, ele tinha 19 anos. Cássio Cunha, que é o baterista de Alceu, né, que também era muito jovem nessa época também. Então, coloquei todas essas pessoas, né? Alain Montarroios foi teclado, Jurandir, meu grande amigo Jurandir. E aí o pessoal também me ajudou também para que fizesse essa produção, não é? Então, mas não foi fácil. Terminou eu fazendo a gravação, mas não consegui, como eu falei aqui anteriormente, né? Não consegui lançar o LP. Como show, né? Não consegui produzir o LP. O LP mesmo, a bolacha, o vinil. O famoso LP. O LP, que era o long play, né? Que era o vinil, que não consegui. Aí, depois de 5 anos, né, em 95, foi começou a aparecer, como eu tinha gravado uma fita DAT e papapá, aí passei a reproduzir o CD. Já o Inefável, que é o próximo CD, já foi mais fácil, porque eu trabalhando, não sei o que, de repente apareceu uma grana lá do trabalho, um negócio, são trabalhistas aí, umas coisas. Aí eu peguei o dinheiro e veio de um fundo de resgatou o dinheiro. Foi melhor, né? Porque aí já consegui produzir. Mas tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, porque para você também correr atrás de projetos é muito difícil. Não é para todos, tá entendendo? Por mais que você tenha um bom produto. É, um bom produto, mas não sei o que é que se passa quando o pessoal vai fazer a avaliação, os aprovadores, não sei o que é que eles leva em consideração. Você também tem o questionamento de que é uma panela, como o pessoal fala, dos aprovados, ou você é desapegado a essa crítica? Eu acredito que tem os simpatizantes, né? Assim, de que a pessoa já conhece muita gente há muito tempo, que já conhece o trabalho, que também esses pessoal muito. É ruim quando sempre é as mesmas pessoas. Eu fico assim, às vezes você vai participar de um festival, por exemplo, festival de frevo, né? Recife é uma cidade de frevo, mas sempre são as mesmas pessoas que ganham geralmente o festival. Sempre estou encabeçando a lista. Festival, né? De forró, se tiver forró, sempre são quase. Fica difícil, eu não sei porquê. Os caras são muito bons mesmo, todas as pessoas são muito boas também. Mas não acredito numa cidade que tenha quantos milhões? Quantos milhões de habitantes? Não, aqui? Não sei. É um bocado de gente, né? 3, 4 milhões, sei lá, de habitantes, né? Na região metropolitana ou dentro do estado, não sei. Não apresente, vamos dizer que tem uns 500 mil compositores de frevo, e só quem fica, geralmente, só é aquele. Os mesmos 10, os mesmos 5, né? Pô, que não é possível, aí nunca vai aparecer também. Mas isso não impede de você estar fazendo, você nunca deve pensar nisso, né? Você tem que ficar fazendo, criar por amar a arte mesmo, e se um dia aparecer, tudo é uma consequência. Quem vai dizer se a coisa é bom ou ruim é o tempo. E o primeiro disco é basicamente de blues ou de percorre outro gênero? Glóbulos Blues, porque quando eu iniciei, comecei a tocar, aí eu comecei a fazer blues, né? Aí o pessoal dizia que eu era compositor de blues. Mas aí por isso que eu digo glóbulos blues, porque tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. E o glóbulos blues é a pessoa que tem o blues no sangue, que eu gosto muito de blues, né? Ainda até hoje eu continuo fazendo. Mas eu faço outros estilos, faço samba. Inclusive na época que apareceu o movimento. Porque a questão, o movimento Mangue, né, que questão da dos anos 90, resgate, né? Do resgate à cultura nos anos 90, né, não foi, foi bom, porque realmente resgatou muita coisa, mas na minha época as pessoas, essas coisas do maracatu e coco e tudo, ficava muito, não tocava na rádio como hoje em dia se toca. Então a gente tinha mais influência de outra, da música pop, né, sei lá, a música negra americana e outras coisas mais, né? Era assim que influenciava muito a gente, tá? Mas e o segundo disco, de onde vem a ideia do Inefável? É. Inefável, um dia perguntou: você é Deus? Eu digo: por quê? Inefável? Eu digo: Inefável é uma coisa. Eu digo: não, Inefável não surgiu por isso, não. Inefável, como o pessoal, significa aquilo que não pode expressar por palavras. E sempre o pessoal perguntava a mim: como é que tá a gravação? Como é que tá, não sei o quê, né? Eu nunca sabia responder. Eu digo: não, tá rolando. E então aí, como tinha essa coisa, tinha uma poesia de um poeta chamado Cruz de Souza, né? Um poeta catarinense, né? Que sofreu muito, negro, né? Também Santa Catarina, né? Não podia. Santa Catarina. E ele era filho de apesar que ele não levou uma filha, ele não levou uma vida de escravo, mas ele era filho de escravo. Mas só, como é o nome, vamos dizer, a outra mãe dele, né? Tinha perdido um filho e resolveu criar ele como se fosse o filho dele. E ele era um cara altamente culto demais. Né? Se interessava pelos estudos, né? É, e ele virou o pai do simbolismo no Brasil. Muito, né? Bom. É, chegou. Então eu coloquei essa poesia Inefável. Eu não quero recitar agora, não, mas depois a gente, quem sabe, recita ela, que é uma poesia muito bonita. E quanto tempo foi do primeiro disco pro segundo? Quanto tempo levou de um pro outro? 91, esse aqui já foi em 20, mais de 20 anos depois, 20, 25, sei lá quantos anos depois, né? Porque, apesar, e olha lá que também teve a seleção, mas tem muitas músicas minhas que eu gostaria de gravar, né? Mas você sabe, tem que ter grana. Se não tiver grana, não rola, como diz a história. E o disco Inefável, ele percorre por que gêneros musicais? Aí você tocou aí o... Tocou o frevo, né? O frevo, né? O Alma de Carnaval. Mas tem alguns sambas também, né? Tem blues também, tem reggae. Como no primeiro já não tem samba, não tem... Tem mais a música assim... Minha música, fala nisso, segundo um jornalista disse, que é uma música... Ele classificou como afro-americana. Quer dizer, as músicas que nasceram no continente americano, mas de origem negra, africana, né? No caso. Então é isso aí. Então é até... Eu não sei dizer. Pronto, é afro-americana. Seria assim a música dos meus dois CDs. CDs não, né? Inclusive, falar em CD, como eu falei pra você, que quando copiei o LP, já tava passando pra CD, não foi? Sim. Aí quando eu fui ao CD, já tava passando pra... Como é o nome? Digitalizado. MP3? MP3, né? Você pendrive. Você já foi sempre na curva da mudança, né? Na curva da mudança. Eu não sei mais o que é que vai ser depois, o que eu vou fazer. Muito bom. Mas falei aqui das faixas, por exemplo, Pecado da Fé. Pecado da Fé é uma música que... Eu posso até dizer a música, a letra que ela diz assim, né? Vive na força inteligente do espírito, um micróbio transparente que contamina os séculos de existência cética no culto de seus mitos. Provoca abalos, confrontos sanguinários, enquanto sectários perpetuam imagens, distorce integridades e o valor que tem o verbo, né? Porque essa questão da intolerância, essa questão... E essa música eu fiz já faz muitos anos. Eu acho que eu fiz na época do primeiro CD ainda, isso nos anos, início dos anos 80, mas eu acho que ela está muito atual. Às vezes as pessoas, por falta de esclarecimento, né, aí acha que a dele é que é a certa e que as outras são erradas. E estamos vivendo cada vez mais um tempo de intolerância para todos os lados, né? Todos os lados. Então essa aí, a Pecado da Fé é isso aí. Você acreditar numa coisa e deixar que as outras, né? E com quem você gravou o disco? Lembra dos nomes que participaram desse disco? Eu gravei com... Como é que se diz? Participou Francinha, que é filho do poeta França, que é um percussionista, participou. Participou Ildelarx, que é o... Não sei se ele ainda, não posso dizer, é o líder, né, da banda Bantus Reggae, que é um grande saxofonista, Will, grande músico. Participou Mussarella, que é Múcio, um colega meu que tocava nos anos, mas que não mora aqui, já mora há mais de 20 anos lá na Suíça. Mas como ele estava por aqui, ele já havia tocado comigo, então a gente tocou também. E Públius, né, Públius Lentulius, também um grande músico, também participou. É muita gente, só é porque não dá nem para estar aberto aqui, mas foi muito bom essa gama de artistas que trabalhou com esse CD, né? Esse CD foi feito no estúdio Malunguim Estúdio, e que teve a mixagem de Pierre também, que é um... Também, que ele também é músico, toca até agora, passou uma música aí, tocou no Café Preto, né? Sim, sim. Toca lá. Tecladista também, né? Tecladista, participou também como na parte da mixagem, essas coisas todas. Então eu tô aí fazendo. E como eu te falei, tô preparando. Esperem que o terceiro instrumental disco vai vir aí, se Deus quiser. Dentro do estúdio, trabalhar as músicas, sofreu interferência no meio do processo? Ou a ideia já chegou muito madura e... Não, os músicos... Eu sempre sou assim, eu sempre vou fazendo, aí convido... Porque é o seguinte, alguns músicos pedem para que a gente envie hoje a música por e-mail para o pessoal chegar e escutar. Mas a maioria das pessoas, quando chegam, grande parte, às vezes chega, não escutou. E eu acho que às vezes acho até melhor. Aí na hora eles vão escutando a música, vão botando, a coisa vai saindo, né? O arranjo assim, a gente, ó, faz assim, faz assado, procura e termina. Eu deixo muito também na inspiração, né? A minha música é quem leva a inspiração para a pessoa, para que o artista coloque. Não sei, quando é ritmo a gente já sabe, né? Mas é assim mesmo, as pessoas... Eu me lembro até isso aí na questão de sem querer comparar, mas no Clube de Esquina, né, quando foi feito... O Clube da Esquina de Minas Gerais. É, Clube da Esquina de Minas Gerais. E me dizia, não, ficava lá no estúdio as músicas lá, o cara ia lá, aqueles artistas, aqueles feras, né, chegava e ia botando, daqui a pouco as coisas estavam tudo prontas. Eu acho que às vezes assim é que você tem que dar liberdade, né? E eu fazia tudo para que quando havia um estresse, às vezes entre música, tem música muito sensível, sei lá, aí você tem que deixar, mas aquilo eu nunca deixava que interferisse. Eu digo, não, peraí, vamos continuar, e termina saindo. Quanto tempo durou todo o processo de gravação? Esse aí durou, como eu falei, o primeiro durou só uma semana. Me venderam assim um pacote de 50 horas e tinha que ser rápido, né? Pá, pá, pá, e 12 horas para fazer. Já esse aqui foi bem mais tranquilo. Eu passei quase 3 anos para fazer ele. Tá vendo? Muitas idas e vindas, né? É, também tinha mais horas de estúdio, tá entendendo? E e bem devagarzinho. Também por causa do meu tempo também, que era muito curto, né? E assim, aí então foi fazendo, foi juntando. É muito trabalho, viu? Você produzir um CD não é fácil. Me fala mais de alguma outra música que você acha interessante, que você lembre agora de cabeça. Do Inefável ou do Inefável? Daqui eu gosto de todas, né? Mas fale de algum específico aí. É, tem uma música muito interessante que é o Contador de Estrelas, que é uma música de... A letra é uma poesia de Marcos de Moraes, né? Inclusive eu me encontrei com ele no lançamento do livro de Francisco Espinhara, né? Que teve essa semana, na quinta-feira. Nem me lembro qual foi o dia da data. Então na quinta-feira, e ele estava lá, ele fez até o pós-fácil, né, do livro do Chico. Ele participa. E esse disco também tem uma coisa: a maioria da música e letras são minhas, né? Já o outro, primeiro, geralmente é parcerias. Então aqui a grande parte também as músicas são minhas. E as letras também. Tá? Retrato Falado, que é minha, de Chico. E também, eu quero falar também de Amor à Primeira Vista, que é uma música minha, de Chico, e Genaro Lira, que está morando em Portugal já faz alguns anos, que também é outro grande artista, que também circulava também nos anos 80, quem fazia a cena musical da cidade. Então, era eu, Chico Naziazeno, e muitos outros, né? É quem fazia a cena no final dos anos 70 para o início dos anos 80. Infelizmente, grande parte não ficou conhecido. Muitos artistas daqui da cidade. O Geraldo Maia também participava dessa gama, né? É, cantava música minha. Cássio Sete também cantava sempre música minha, de Chico. Cantava desse pessoal que fazia, né? Essa música. Geração 80, essa gama de cantava de música de Erickson também. Erickson Luna, né? Poeta Erickson Luna, que também fazia grande música, um grande compositor. Então era isso, era essa cena que vivia aqui dentro da cidade do Recife. Ok. Então vamos dessas duas músicas que você citou aí, Pecado da Fé e Contador de Estrelas. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá.

entre luzes artificiais a vida inteira. Seu segredo está no coração. Essencialmente cantador. Sobram as fogueiras e em fuga a vida queima como os olhos da menina apaixonada. Há muito perfume em sua túnica. Ah, amor, em suas palavras. Raro amigo, contador de estrelas. Essencialmente cantador. Raro amigo, contador de estrelas. Essencialmente cantador. Parararara. Parararara. Parararara. Parararara. Caro amigo, contador de estrelas, entre luzes artificiais, a vida inteira, seu segredo está no coração. Essencialmente cantador. Sopram as fogueiras e em fogo a vida queima como os olhos da menina apaixonada. Há muito perfume em sua túnica. Ah, amor, em suas palavras. Raro amigo, contador de estrelas. Essencialmente cantador. Raro amigo, contador de estrelas. Essencialmente cantador. La la ya la ya, la la ya la ya la, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya la, la la ya la ya la la ya la. hora antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu vou pra onde quiser, você está girando melhor, garota, na areia. Quando o mar chegou, a virada acabou de começar. E ela é, praieira. Segura bem forte a mão. We'll be right back. nem animal. Tem seu povo escravizado, humilhado e maltratado, sempre como desigual. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas três auxiliares brancas quem era a professora. Eu evito ir para um shopping de terno preto porque logo posso ser confundido como segurança. Dei o cheque para ela, ela olhou para mim e disse: não posso aceitar. Eu sou maître, mas um dos meus garçons disse que não aceita a ordem de crioulo. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Belos olhos e ouvido, belos olhos e ouvido. Chegamos ao terceiro e último bloco aqui com Evandro Nego Bento, falando dos dois discos que ele gravou. E vamos finalizar, Evandro. Por onde você tem tocado? Como é que você vê a carreira de quem produz um trabalho e sair para tocar nas noites? Eu vejo que cada dia aumenta mais, né? Número de gente se apresentando. É muita gente, é gente demais. Muitos artistas e muitas tendências, né? Recife é uma cidade realmente que você não... ela é porto. Como é porto, a entrada de vem. Não, ainda não perdeu, né? Não perdeu. Essa característica. Aquela cidade que vem gente de fora e que traz diversas culturas e que vai se misturando com a nossa, né? Que a gente também não pode perder a nossa cultura, a nossa identidade cultural. E cada dia, por isso que Recife é polo. Muita gente, você vê que no Brasil, como, apesar que aparece a música do Recife, que é forte, né? Se a gente for ver a quantidade de artistas reconhecidamente nacionalmente ou então internacionalmente no Brasil, é um número muito pequeno com tantos artistas que nós temos. Você vê que em Salvador, Rio, não sei o que, já é um grupo. A cultura, por exemplo, baiana, já existe muito mais gente, né, na cena, no cenário nacional do que em Recife. Você fala assim, por exemplo, na época de, vamos dizer, uns anos atrás, fazer um exemplo, aí era Geraldo Azevedo, Alceu Valença, né? Que eles tinham um movimento chamado Cold Grude, né? Aí depois veio o Mangue, aí ficou muito assim, nacionalmente é Chico Sainz, aí tinha Lenine, tinha não sei quem, sempre uma coisa, mas eu acho que é isso aí mesmo, né, tá, com tantos artistas aí que era para estar nacionalmente, hoje eu vejo falar até um menino, pô, esqueci o nome dele, rapaz, que tá lá pro lado de São Paulo, é, porra, minha filha até escuta ele. Aí fica difícil para eu dizer. Aquele mora em São Paulo já. E até o nome é inglês, o nome dele, eu acho que não sei nem como é, eu esqueci como é o nome dele. Então são poucos artistas, né? Apesar que agora vai ter. Na época sempre teve nomes nacionais como Capiba, né? E outros mais, sempre vai estar aparecendo. Mas eu acho que era para ter muito mais gente fazendo sucesso com música conhecida na nossa nacionalmente, né? E também local, né? E local, local é muito difícil. A mídia tradicional não consegue absorver os nossos artistas, né? A rádio universitária faz lá sua vírgula e acréscimo com as pessoas, e ainda bem que está fazendo um pouco mais. A rádio Frei Caneca, que ainda não está funcionando 100%, também deveria ser esse canal para mostrar o trabalho local. É. Para as pessoas da cidade, da região metropolitana, conhecerem, né? Falta um pouco desse incentivo, né? Eu mesmo assim, por exemplo, na minha casa atualmente eu tenho, rapaz, eu tenho muitos CDs de gente que produz aqui na nossa cidade, né? É como um livro de poesia. É muita gente, né? Eu fico olhando, e até nesses, eu estava no recital nessa quinta-feira, aí recitava assim, eu digo, essa poesia de fulano, é tanta poesia já que eu leio do pessoal daqui, que você já consegue identificar, sabe, porque é muita poesia, é muita música, eu estou com em CDs, é bom sempre a gente estar escutando, é produção demais, é muita coisa dentro da cidade, mas só que não toca. Não sai do mesmo ciclo ainda de pessoas, né? É, do mesmo ciclo. Como eu te falei, quando a gente... A poesia precisa um pouco mais de expansão, né? É. É como eu falei, quando eu começava a tocar, só quem ia aos shows só era os artistas. Porque só o pessoal que trabalhava com música, mas quem estava por fora... Às vezes o cara também quer pagar... Até a questão do cara chegar, né? Faz um show, aí quando... Ele paga não sei quanto para adquirir um CD, não sei nem se mais você tem CD, que hoje em dia tem, mas quando quer, paga não sei quanto. Mas quando é de um artista daqui, ele até gosta, mas não quer pagar nem R$2. É, pelo. Quer ganhar. É. Né? E não quer pagar um show. Né? Eu vi até o Juliano falando até sobre isso mesmo. Juliano Holanda, a gente. Sim. Nos últimos shows assim, que eu ouvi dele, que, muito legal, inclusive, né, Júlio? Aí ele falou justamente isso, às vezes a gente faz um show, o pessoal parece que o cara, né, não quer também, sabe? As pessoas não menciona querem. Aí, a gente tava falando aqui em off do Terra Café, de Juvenil. Fala lá como é que foi essa experiência de tocar lá. Ele cobra, né, para entrar. Como é que é esse circuito o valor do show? Valor, geralmente é R$10, né? É o valor. É como também, por exemplo, já no Caldo de Boteco, ele não cobra, assim, as pessoas ficam à vontade para fazer a doação. Para fazer, né? Ele passa os envelopes e a pessoa vai contribuindo, não é? Mas é assim, mas anuncia que vai ter uma apresentação e tudo. Mas consegue aglomerar a gente? É, porque às vezes também o cara só tá com dinheiro também da cerveja, da não sei o que, tá com dinheiro do CD. Eu não sei. Fica cara, né? Então fica difícil também, né? No. Mas é como eu tô dizendo, eu não sobrevivo exclusivamente de música. Para mim, né, eu gosto de tocar, gosto de apresentar, né? O reconhecimento. Mas se a pessoa já cantar a minha música e por aí cantando, divulgando, para mim já é um grande reconhecimento. Mas se puder contribuir para poder eu tentar fazer outros trabalhos, porque eu não consigo. A maioria de todos os artistas quer fazer mais, quer produzir mais. E para produzir, ele precisa de recursos, né? De recursos, né? Aí você às vezes vai, como eu te falei, vai bater na porta dos órgãos governamentais, faz projeto, faz tudo e papapá. Mas pra onde vai, né? É, aí quando chega lá não chega, porque como é, chegou, pode existir aquelas panelas, ninguém sabe. Mas muita gente fala que existe, né? Eu não posso afirmar porque eu nunca vi dizendo isso. Você falou aí, falamos do Terra Café, falamos do Caldo de Boteco. Menciona aí também a tocada aí no Beco Nu. É, Beco Nu também é outro espaço que está se abrindo, né? Ali no mercado, né? Sempre está levando também os artistas daqui de, né? Inclusive Júlio Samico já esteve lá, eu, o próprio Juvenil, né? E outras pessoas também aí estão sempre indo lá também, porque a gente fica procurando espaço, e onde tiver espaço para a gente cantar, a gente está lá. Muito bom. É isso mesmo. E dos sarais de poesia, como é que você percorre, né? É um pessoal que trabalha apenas a palavra e você se sente muito à vontade estar junto com os poetas, né? É, com os poetas, porque apesar que o sarau também tem música, né? Tem a parte música. Eu fui homenageado lá no Sarau da Boa Vista, fiquei muito feliz. Eu acho que eu nunca tinha recebido. Eu já ganhei festivais de música, mas nunca tinha recebido assim uma homenagem no sarau. Para mim foi. Agradeço lá o Sarau da Boa Vista por ter feito esse convite, né? E todo último sábado do mês, exato, eles estão fazendo e sempre leva uma pessoa para homenagear. Isso é muito bom, isso é muito saudável. Válido, é. É. Essa noite eu achei muito interessante que você foi homenageado pelo acréscimo, né? E você apresentou lá o seu trabalho do Inefável e outras canções que você tocou lá. Dos poetas, sim. É o que eu estou trabalhando também, é com as poesias do pessoal de Pernambuco aqui, do Recife, né? Principalmente os marginais, né? Mas eu também, agora, por exemplo, Alberto da Cunha. Como é? Alberto da Cunha Melo? Melo, né? Eu fiz adoro a poesia dele. Inclusive, eu tenho lido muito ele e terminei fazendo um frevo com uma poesia dele chamado Calote na Vida, que é até uma mensagem muito interessante, que ele diz que há algum tempo as coisas estavam mornas em banho-maria e a gente insinuava que não sabia. Esquecemos o fogo e o fogo se apagou. Esquecemos a vida e a vida não voltou. É isso aí. É o que está acontecendo, parece, aqui no Brasil. Um calote na vida das pessoas. E você falou agora que pega a poesia e consegue musicar. O seu trabalho autoral também, você trabalha dessa forma? Você primeiro escreve para depois botar música, ou essa ordem não? Como eu falei, eu faço mais música. Mas às vezes aparecem as duas coisas juntas. Eu tenho músicas, tem músicas minhas que eu fiz a poesia. Por exemplo, A Luz de Vela eu dei para Chico. Chico chegou e fez a música, né? Mas tem muita gente que dá poesia para mim, como eu estou falando, e faça a música e fica nessa. E às vezes eu começo a cantarolar, já vai a música saindo junto com a poesia. É assim que se passa, né? Você lê um livro, você vê uma cena e aí aparece. Música é um repente. Poesia também. Pois é. E o seu trabalho que você está preparando aí de só de instrumental? Instrumental. Como é que você construiu essa dinâmica de compor só a música? É, música só instrumental. É porque eu não vejo às vezes letra para ela. Às vezes você faz música que não consegue. Apesar que eu acho que para toda música tem uma letra, como para toda letra tem uma música, né? Mas aí são músicas assim que eu não sempre vi com ela como música. Eu nunca vi ela com letra. Entendeu? Assim, já nasceu com aquela coisa. Você não consegue enxergar, né? Não consegue ouvir a melodia, não consegue a imagem que você vê, porque tudo tem imagem, precisa de imagem, então tanto a música como a letra. Então, mas você só consegue só a imagem, o próprio som. Não precisa mais de letra. Mas quem quiser um dia escutar minhas músicas e quiser colocar uma letra, pode ficar à vontade. E essa produção desse disco, apenas violão, ou você vai preencher com outros instrumentos? Não, vai ser preenchida com outros instrumentos. Por enquanto, aí só está colocando violão, né? Só o violão, porque ela é a música como eu faço, né? Como eu faço. Então, por exemplo, O Mundo Pegando Fogo é uma música que eu fiz em homenagem a Sivuca, Hermeto Pascoal e Zé Neto, que é o irmão de Hermeto, que quando eles moraram aqui no Recife, nos anos 50, né? E essa imagem, eu não vi, que eu acho que quando eles chegaram aqui, eu não era nem nascido, quando eles estavam aqui, mas é a imagem que eu vejo, os três saindo de sua cidade e veio para aqui, para o Recife, e do Recife foram para o resto, saíram da sua cidade para o mundo, né? Vamos dizer, para o Recife não. Passaram por aqui, como muitos artistas que passaram por aqui, depois saíram por aí. Então é toda essa imagem que eu vejo. O mundo pegou fogo com a música desse pessoal, né? dessas pessoas. E outras mais, e cenas que você nunca deixa de ver. E isso tudo você capta para transformar apenas em som, né? É, em som. É isso mesmo. Mas também aparece, por que aparece, eu não sei. Pode ser que seja alguma coisa do além que manda. Ou do divino. É, do divino, manda uma coisa. Pum, aí você, né, escuta. E você, às vezes eu estou andando na rua, aí eu escuto um barulho assim de alguma coisa, aí aquilo ali já é o início. Tinha um filme de, falando sobre Beethoven. Beethoven, quando fez tan-tan-tan, ele disse que, eu me lembro que se parece na cena assim, ele, alguém bateu na porta, né? Tá-tá-tá-tá. Aí ele, tá-tá-tá-tá, e daí já começou a fazer aqueles três toques, para ele foi o início de uma sinfonia. Então é assim que as coisas funcionam para nós artistas. Quer dizer, não sei se eu sou artista, mas... Eu considero. Artista não só músico, e também por você estar muito em sarais e declamar a poesia que não seja sua, eu também lhe considero um poeta. Falou nisso, até que você falou de declamar, uma vez Juarez Correia falou: porra, por que você não faz suas poesias também? Não declama. É verdade. Evandro, a gente vai chegando ao final, mas você tem algum outro lugar que vai tocar esse mês? Tem alguma agenda? Por enquanto, não, mas quem quiser convidar, só é para... pode entrar no Facebook, né? É Evandro José, né? Tá lá no escrito. Lá. Eu ainda não entendi porque não é Negro Bento lá. Era Negro Bento, eu mudei, não sei como aquilo ali. Mas tá lá, Evandro José, mas, né, você pode procurar. Mas tá lá, vai aparecer muito Evandro José. Mas é Negro Bento. Mas se botar Negro Bento, eu acho que chega lá também. Não sei porque, eu acho que aparece muita coisa. Já está na alma, né? É, já tá na alma. Obrigado, eu quero agradecer a todos, né? E agradecer ao Getro, e que ele continue fazendo esse trabalho de divulgar os artistas, né, e a cultura universal, né, não vou nem dizer pernambucana. Isso é importante, que a nossa cultura não é, se restringe aos poucos que nos ouvem, mas fazemos parte do mundo, e qualquer expressão que a gente tenha, desde a palavra, a música, ao cinema, a pintura, tudo é universal, porque fazemos parte de um todo. Exatamente. Evandro, eu é que agradeço, e eu lembro da nossa primeira conversa, quando a gente se encontrou no centro da cidade para a gente conversar sobre o disco. Dissemos que íamos fazer alguma história para tocar juntos, fazer um evento. Uhum. Que seja no Pátio de São Pedro, em Cajá, em algum outro lugar, mas... Eu afirmo aqui isso ainda vai rolar. Com certeza. Vamos sentar pra gente fazer. Muito obrigado. Obrigado a você, velho. Obrigado a todos. Sinta-se sempre bem-vindo à Rádio Aconchego, já que agora você já conheceu. E a gente vai terminar com uma música sua, que é a faixa 4, Help. Help, que era. Essa help era pedido de socorro. Aí eu resolvi botar help depois. Que não deixa de ser, né? Porque help todo mundo sabe o que é. Pra se tornar universal, né? É. Pra onde chegar, o socorro está dito. Ok. Muito obrigado. Ficamos por aqui pelos olhos e ouvidos na Rádio Aconchego. E no próximo sábado vamos entrevistar Paulo Cavalcante, que é um escritor. A gente vai falar sobre os dois livros dele. E saindo daqui, voltando lá para o Bar do Poeta, para prestigiar o lançamento do livro Prosa, Poesia no Pátio. Então até a próxima e tchau! caindo pelos cantos, o som bobeando, aquela gata tá piando. Por causa do whisky rock, hey. Por causa do whisky rock, hey. Por causa do whisky rock, hey. Rock and roll tonight. Garçonete, você não me escutou. Traga-me uma dose de whisky go go. Mas só tem whisky rock, hey. Só tem whisky rock, hey. Só tem whisky rock, hey. Essa foi demais. Play the pool. Aconchego 88.1 FM ou pela internet.